3520, autorizado o táxi via pátio, Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, um ajuste no 0, no 3. Então 3520 poderia novamente confirmar o, pelo menos o POB? Ok, saiu cortado aqui, foi 52. Gente. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 120 graus com 8 nós, o TAN 3520. 3520, decola os 19, controle agora 119-35, bom voo. 1935, 3520, grato. Controle Salvador, uma boa. Bom dia, 3520, Bucaracaju, restrita 3000. TAM 3520, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 190, saída Puca. Puca sem restrições para 190, TAM 3520. Autoriza, presente para o Djamo. Autorizado, TAM 3520. Sim, a gente está 3520. No 7, Ciente Guarulhos, tenho 36 já aprovado, só se estão 38. No 8, no 7, autorizado Guarulhos, o nível é o 360, via UP Zulu 21, decolagem da pista 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, transição Elefa, frequência do controle 119.35, aciona 5005, ou 18 no 7. Só confirmando a subida, Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo e após Elefa, chama pronto, gol no 8 no 7. TAM 3520, chame Recife, ano 2545, alterno 2085. Autorizado, gol 18, no 7, chama pronto para o táxi. Uno 271, nossa identificação, desça para 2000 pés, via chegada Mari, ajuste 1-0 no 3.